Deus sabe o que se passa em meu coração. Só Deus sabe em quantas portas eu já tentei entrar. Hoje estou decidido a vencer. E sei que vou chegar em minha casa com bênção pra contar. Com bênção pra contar. Hoje nada vai me impedir. A minha fé me diz que hoje eu saio com a vitória. O Espírito Santo agora me faz lembrar de um fato na Bíblia parecido com a minha história. Era um paralítico levado em uma cama até o lugar onde Jesus estava. Com piedade os homens lhe carregavam, mas só ele sabia o quanto que necessitava. E quando chegaram na casa, não conseguiram entrar porque a multidão cercava a porta. Talvez alguém disse: tenta outro dia, essa não é a hora. Mas eu posso imaginar ele a desabafar: eu não posso perder essa chance. Foi quando abriram aquele telhado e o fizeram chegar até Jesus. E Jesus perdoou os seus pecados, disse: levanta. E na mesma hora, aquele homem levantou. E agora é minha vez. Sim, agora é minha vez. Nada e ninguém vai me impedir. Vou clamar pela bênção e buscar o meu milagre. Vou insistir até ser abençoado. Se me barrarem quando entrar pela porta, eu não desisto, subo pelo telhado. Eu vou lutar com um anjo, como fez Jacó no vale. Hoje eu tomo posse e abraço meu milagre. Entrei neste templo decidido a vencer. E só vou sair daqui depois que a bênção receber. É hoje, não passa de hoje. É hoje que a minha vitória eu vou levar. É hoje, não passa de hoje. Eu sei que vou chegar em minha casa com bênção pra contar. Bênção e buscar o meu milagre. Vou insistir até ser abençoado. Se me barrarem quando entrar pela porta, eu não desisto, subo pelo telhado. Eu vou lutar com um anjo, como fez Jacó no vale. Hoje eu tomo posse e abraço meu milagre. Entrei neste templo decidido a vencer. E eu só vou sair daqui depois que a bênção receber. Eu sei que é hoje e não passa de hoje. Não passa de hoje não. É hoje que a minha vitória eu vou. Eu sei que vou chegar em minha casa com bênção pra contar. Eu sei que vou chegar em minha casa com bênção pra contar. Não passa de hoje.